levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, oh, foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Ah, isso me, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Ah, oh, foi quando meu pai me disse: filha, ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Ah, e sumir, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar, oh não. Tire isso da cabeça, põe o resto no lugar. Ovelha negra da família, não vai mais voltar, não vai, não vai sumir. Buenas noches, muchas gracias.